14,77 Telex 71 41 20. Arte 7 é a nossa gráfica. Atenção, dona de casa. Aproveite a grande promoção semanal do Supermercado Camaçari Shark. Tudo abaixo da tabela da Tsunami. Supermercado Camaçari Shark. Garantia de economia. Matriz, em frente ao centro comercial. Filial, no distrito de Parafuso. Serviços de terraplenagem, pavimentação, construção civil, serviços complementares e aluguel de equipamento. Fale com Magalhães. Magalhães Construções Limitada. Rua Coronel Tamarino, 106, PABX 071-821-2099 e 1812. Magalhães Construções, Camaçari, Bahia. Ele não sabe limpar com aquele dinheiro. Põe na conta, outra conta que é melhor. Ele vendeu a fazenda, não foi companheiro. Põe na conta, deixa a mesa, que o seu lucro é bem maior. Olha o salário chegando, segura o dinheiro. Põe na conta, é mais fácil, hein, vovó? Conta remunerada econômico, não tem limite e não tem nada melhor. Foi na conta. O comércio de uma cidade confirma seu poder de desenvolvimento. Camaçari é grande, mas pode ser muito maior. Faça suas compras aqui. Ajude a gerar mais emprego, mais arrecadação. Comprando nas lojas de Camaçari. Aqui você conhece todo mundo e todo mundo te conhece. Não corra riscos desnecessários. Uma campanha da Associação Comercial de Camaçari e da sua Rádio Metropolitana. YH494, Rádio Metropolitana, ondas médias em 1050 kHz, Camaçari, Estado da Bahia. Um canal aberto levando as autoridades do seu problema. Programa Onda Livre com J. Freitas. Se quiser gostar de mim, vai ter que me aturar. Tem mais e menos assim como eu sou, um pouco. Horas 32 minutos, meus amigos, eu recebi aqui uma ligação do pessoal de Parafuso, os estudantes de Parafuso, a respeito da questão dali da educação em Parafuso. Vocês me pedem aqui para marcar uma reunião com Ailton Pinto de Andrade. Detalhe, eu devo confessar a vocês que eu me sinto, de certa forma, sem condições de marcar uma reunião com Ailton Pinto de Andrade e vocês. Eu acho que entende.